Satisfação aí, muito bom show, hein? Parabéns, ó. Pra todos nós, é carnaval, temos que lembrar sempre, né? Ó, galera, eu queria que vocês fizessem agora uma divulgação do trabalho de vocês aí. Onde é que o pessoal pode escutar música, baixar, acompanhar? Avisa aí pro público aí. Pra quem gostou do som aí, a gente tá vendendo os nossos dois CDs. Primeiro em inglês, o primeiro em inglês, segundo em português. Tô sem fôlego. E para quem quiser ouvir, o site www.n.com.br, N com dois N's. Procure pela gente nas redes sociais aí, adicione. Venha conversar com a gente, trocar ideia. Qualquer coisa, isso aí, valeu demais todo mundo. Vocês vão ficar aqui com a gente aqui agora, aqui embaixo? Isso, vamos demais. Ah, então, ó, grava o rosto dele, cola nele para pegar o som aí. Vamos dar uma salva de palma para eles aí que fizeram um show para nós. É isso aí, é isso aí. Agora, galera, continuando a programação do Grito Rock 2010 América Latina. A gente teve aqui a banda N, vamos ter a próxima banda, a Nota Promissória. Enquanto o pessoal vai trocando aqui, arrumando o palco, preparando para a próxima banda vir, eu vou lembrar aqui algumas atrações do nosso Grito Rock 2010 América Latina. São 16 shows. Agora, na verdade, são 15, né? Já foi um. Em dois dias. Teremos a discotecagem radiofônica, a mostra de vídeos Clarão, que vai acontecer na parede aqui, ó. Mais à noite, quando escurecer, vai ser uma proposta mais experimental. O grupo de teatro Urupum, de teatro experimental, do coletivo Colmeia, lá de Araraquara. E com vocês aqui agora, eu queria ouvir um pouquinho de som. Jovem Palerose, Jovem Palerose, como é que tá? Mais um pouco aqui ou mais um pouco aí? Mais um pouco aqui comigo, bem. Vamos continuar o trabalho? Gustavo, como é que é o trabalho aqui com todo mundo? Dá um salve só pra galera. O que você tá fazendo hoje no evento? Eu tô assistente de palco, diretor de palco também, ajudando na banda aqui. É, trabalhando para que tudo saia bem hoje. Demorou. Tem um monte de gente trabalhando aqui atrás, cuidando de equipamento, fazendo essa transição. Pessoal todo aí que tem que estar atento pro evento estar redondo, bonito, como todo mundo gosta. Bem, eu vou dar uma descidinha aqui para conversar com o pessoal aqui que tá aqui na frente. Vamos lá. Ó, o pessoal vai chegando. Eu acho uma coisa estranha é que o pessoal não vem pra frente na hora do show, né? Tinha que ir mais pra frente. Bem, vamos ver se com o jovem botando um som, o pessoal começa a se aproximar. Aumenta o som aí, jovem.